Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para 26 de julho de 2013. Hoje vamos falar da música portuguesa dos anos 70. Música portuguesa que passou, aliás, como aconteceu, como já aqui falei, anos 80 e 90, por transformações notórias. Primeiro, há que ter em conta aqui uma coisa. Nós passamos de uma época de obscurantismo para uma época de aclaramento, não é? Cai a ditadura, em finais dos anos 60 morre António de Oliveira Salazar, não é? Vem-se cada vez mais a perceber que foi um derrame cerebral e não uma queda da cadeira, foi um derrame cerebral. E que, portanto, não se sabe até... Aliás, peço desculpa, um derrame cerebral, não, peço desculpa, um infarto, que deitou quase por terra o ditador português. Depois, entretanto, ele recuperou, mas nunca mais não voltou ao poder, assumiu o Marcelo Caetano. E a verdade é esta, Portugal passou de uma fase obscurantista para uma fase de um maior aclaramento. Bom, Portugal de facto teve essa transição, não é? E passamos de música mais orquestral, não é? Como, sei lá, A Desfolhada, que foi um êxito, não é? A Desfolhada. Até, por exemplo, as próprias músicas da Madalena Iglesias, as músicas até destes princípios do Marco Paulo, muitas delas eram sempre com uma orquestra, quase, não é? Muitos instrumentos de sopro, pouca bateria, sei lá. Estou aqui a pensar em outros artistas, a Mafalda Sofia, que até era assim uma canção mais atrevida. Ana Tércia Barreto, que era um bocadinho ridicularizada de certa parte, até que fez sucesso com Os Óculos de Sol e aí impôs de certa parte o respeito, mas nunca teve assim, ou seja, ela sempre foi acarinhada por uns e nada acarinhada por outros, mas havia muitos de facto que não a acarinhavam de forma alguma, bem pelo contrário. Mas, e ela sim, ela tinha um estilo mais popular, e outros também o tinham, mas Rui de Mascarenhas, Tristão da Silva, sim, porque o próprio Tristão da Silva, ele não cantava apenas fado com guitarra e viola, ele também tinha a sua orquestra, não é? Digamos assim, Helena Tavares, havia muitos nomes da música portuguesa, que de facto tinham todo este acompanhamento orquestral, não é? Por trás, mesmo até a própria Amália Rodrigues cantou alguns fatos, como Maria da Cruz, por exemplo, não é? E nós até passamos para os anos 70. Nos anos 70 muda muita coisa, não é? Começa a cair essa orquestra, digamos assim, até porque começam a surgir as primeiras rádios piratas. E atenção, porque as rádios piratas não têm condições para ter uma orquestra, não é? E quer queiramos, quer não, para os artistas interessava, não é? Também que, enfim, que o custo de um disco fosse mais barato para que pudessem lançar mais discos, passando por sua vez também a mais rádios, não é? E enfim, havia todas essas rádios piratas, não é? Que acabariam então por depois até ter que ser legalizadas, não é? No final dos anos 80. Aquilo que eu posso dizer é, consolidaram-se nomes como, por exemplo, o José Cid, né? Surgiu em 71 o Sérgio Godinho, em 74 o Fausto, e depois, enfim, consolidou-se o percurso de Carlos do Carmo. A Amália Rodrigues já vinha num certo momento descendente. Não é? Só que o cantar de Amália Rodrigues não tinha nada a ver com o cantar de Carlos do Carmo, não é? Porque Carlos do Carmo tinha um cantar muito mais leve, talvez influenciado pela sua mãe, Lucília do Carmo. Amália Rodrigues era uma figura também, ela muito associada à política, portanto não era muito bem vista por uns e muito mal vista por outros. Carlos do Carmo estava limpo dessa imagem. E repara que já se chamava de velha guarda, digamos assim. Já havia uma expressão para passado com respeito a estes artistas, não é? O único que não era chamado de passado, e percebes porquê facilmente, era o Zeca Afonso, não é? Outros artistas como o José Mário Branco, o Barata Moura, não é? Que também tinha muita música infantil. E todos estes artistas têm um especial momento na década de 70, não é? E há, acima de tudo, essa... Surge também, por exemplo, a Lara Lee, não é? Surge também, por exemplo, a Lara Lee. O próprio Fernando Tordo, que fez parte dos Shakes, ganha um especial avanço na sua carreira a partir da década de 70, não é? O mesmo acontece com o próprio Paulo de Carvalho e até com o Carlos Mendes também. O próprio Paco Bandeira, que não sei se chegou a fazer parte dos Shakes, mas creio que não, mas tem também ele o seu auge da carreira, se não é até o princípio de carreira. E nós assistimos aqui a todo este movimento que depois, de certa parte, regressou nos anos 90, não é? E nós vemos aqui, de facto, este movimento muito interessante que fez com que a música portuguesa, enfim, discutisse o papel com a música francesa. Naquela altura, nos anos 70, não havia assim tanta música inglesa como há agora. Aliás, certa parte até era mal vista, não é? Era progresso, e era progresso, era mal vista. Nós vimos como é que era com os Beatles, não é? Os Beatles, as fãs gritavam de uma forma muito descontrolada, não é? E basicamente o que acontecia era que aqui em Portugal se ridicularizava muito isso, não é? Porque eram as malucas, era o que não tinha sentido nenhum, não fazia. Bom, hoje em dia nós assistimos aqui, por exemplo, em Portugal, quando vem cá os Under Direction ou os Tokyo Hotel, quando vieram, acontece precisamente a mesma coisa, mas são mudanças de mentalidade e devem que elas acontecem. E realmente havia, portanto, aliás, o rock praticamente desapareceu até nos anos 70, não é? Que aliás a talvez mais notável mudança é a quebra com o rock naquela altura. Não havia nos anos 70, enfim, por exemplo, o grupo académico João Paulo, que teve muita admiração, não é? Eles acabariam por perder o fôlego nos anos 70. Por exemplo, também, como é que eu posso dizer, os Shakes não têm continuidade, não é? Há outros míticos grupos ou artistas, o conjunto Rui Manuel, que também acaba naquela altura, ou seja, porque o rock deixou de ter saído. Tem a música mais calma, não é? A Lara Lee, as Doce, as Cocktail, não é? Aliás, surge também depois, já no final dos anos 70, princípio dos anos 80, a Adelaide Ferreira, que acaba depois por representar Portugal já na década de 80, mas na década de 70 ela já começa a surgir, já se começam a surgir nomes, não só como a Adelaide Ferreira, mas também, por exemplo, como o José Malhou, que já aqui falei, não é? A própria Fernanda da Ágata, não é? Surge também nesta altura, Lena d'Água também surge nesta altura. E portanto temos aqui uma senda de nomes que mais tarde voltariam a ser falados, não é? E que não foram esquecidos, foram apenas adormecidos na memória, mas a verdade é que ninguém se esqueceu deles e eles depois voltaram a ser falados na década de 90. Década de 70 é isto, músicas mais calmas, músicas mais noturnas, diria eu. De certa parte uma busca, embora também havia músicas mexidas, não é? Mas não, enfim, foi uma altura diferente. Surgiu também, enfim, surgiram também nomes na música como Gemini, não é? Que marcaram, e de que maneira, enfim, não é? Marcaram o panorama musical português. Mas todos eles pautados por existências breves, na sua maioria. Aqueles que mais se destacam são, por exemplo, José Cida, Lara Lee, que tiveram então esta... O Fausto e o Sérgio Godinho, então, nem falar, não é? Mas que estas são todas elas músicas mais noturnas, não são tão festivas como eram nos anos 60. Nem como voltariam a ser nos anos 80. Os anos 70 são uma espécie de adormecimento, não é? E é engraçado porque isto acontece nas décadas de 70, já aconteceu... Por exemplo, na década de 1870, em que há uma grande mudança depois nas décadas de 80 e 90, e há toda uma euforia, não é? E depois, também já aconteceu isto nas décadas de 70, 80 e 90 do século XVIII, não é? 1770. E o século XX não foi exceção à regra. Aqui em Portugal, por exemplo, foi esta questão do adormecimento da música. E depois, claro, quando se cultivam nomes como Marco Paulo, como José Malhoa, como a Ágata, não é? A Fernanda, como a Lena d'Água, como Fernando Torto, só podíamos ter duas décadas subsequentes riquíssimas, como foram as décadas de 80 e 90. Vou deixar-vos com uma música que eu acho que ela é mítica para todos aqueles que gostam de música portuguesa e que é tourada na voz do Fernando Tordo, mas não é a única. Vamos também trazer aqui outras músicas dos anos 70 e que eu acho que vocês também vão gostar. Desejo a todos aqueles que nos acompanharam uma boa tarde. O Nas Voltas do Globo estará de regresso na próxima segunda-feira, dia 29. Fique bem, tenha então uma boa tarde e até amanhã. Aliás, até à próxima segunda-feira. Peço desculpa. Um fim de semana. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos porcados, que não pegam nada. São ombrados e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança, afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passodoblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações. Entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. Morte saiu a rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai,

Eu só quero teu beijo que me afoga.